Um jovem de 19 anos, já com 3 anos de experiência, entre aspas, como bombeiro, um voluntariado que para ti é um desafio também. Sim, é um desafio e é muito importante. Acho que nós jovens devemos todos ter uma capacidade de também de ajudar e de perceber que há coisas também importantes como o voluntariado, não só nos bombeiros, digo só noutras áreas como doar sangue e isso tudo, mas acho que ser bombeiro é uma área muito importante e quantos mais voluntários houver, mais o trabalho facilita e mais a ajuda é grande. Uma atividade em que num dia pode surgir uma situação, suponhamos, de um parto numa ambulância ou uma morte numa ambulância, gerir a vida e a morte diariamente também é complicado. É complicado, mas é sempre uma coisa que nós temos de estar à espera. E somos preparados psicologicamente para isso, treinados. Para além disso, temos o resto da nossa camarada dos bombeiros que nos acompanha e que está sempre disposto a ajudar-nos quando esses casos acontecem, que são muitos e variados. Apesar dessa preparação psicológica, é sempre uma incerteza e há sempre algum receio e algum medo. Sim, há receio e há o medo de falhar, embora a gente tenha a prática, mas não. Quando é um caso real, é sempre aquela coisa de falhar, estar sempre à frente, mas nós temos que sempre pensar, vai correr tudo bem e vamos tentar salvar a vida da pessoa o máximo que conseguirmos. Na assistência médica e na assistência como bombeiro, ainda é humanamente possível fazer algo. Nos incêndios já é uma força incontrolável, é o aspecto mais perigoso e também mais difícil de lidar, ser bombeiro num incêndio, por exemplo. Sim, o ser bombeiro no incêndio requer mais esforço nosso, temos muito mais cansaço e, para além disso, acessos difíceis que nos dificultam. Embora as pessoas digam que nós temos que lá estar a combater, nós depois temos que recuar, entre aspas, porque não conseguimos combater um incêndio, não vamos pôr nossas vidas em causa por um incêndio que às vezes vai matar 10 bombeiros, mais ou menos. Então a gente tem que ter a noção de quando é que ele está numa fase muito perigosa ou mais menos perigosa para atacar e para extinguir o um incêndio. E ser tão jovem consegue aliar-se às emoções, qualquer situação, há emoções que ficam agregadas, consegue-se aliar dessa emoção? Sim, há emoções que ficam ali presentes, principalmente aquela emoção de desejo estar sempre ali presente, mas a gente tem que as pôr de lado e tem que fazer o que estamos lá para fazer. Se é num caso um incêndio, estamos lá para ajudar uns aos outros e combatê-lo. No caso de saúde, estamos ali para ajudar a vítima e temos sempre pôr as emoções de lado um bocadinho para tentar jogar com o que nós sabemos. Há sempre episódios marcantes, quais é que se marcam mais? Aqueles pela negativa ou aqueles em que há sucesso? Ambas as duas partes marcam. O haver sucesso para numa próxima já termos essa experiência e capacidade de conseguirmos outra vez ter um novo sucesso e o insucesso. Num caso, muitas vezes não conseguimos reverter uma paragem, temos sempre essa ideia de não conseguimos, mas para a próxima talvez consigamos e vamos tentar melhorar esses aspectos. No final, há sempre um briefing entre nós para saber o que é que há a melhorar ou manter. Apesar de ser um curto espaço de tempo curto, 3 anos passam relativamente depressa, já começa a ser cansativo, o dia que surge é sempre um dia novo e é sempre motivante continuar a praticar. Cansativo nunca é, porque a pessoa se vai para os bombeiros deve amar o que é e deve gostar de lá andar. E cada dia que passa tem que ter a noção de que está a ajudar as pessoas e isso vai motivá-lo ainda mais a nos dias a seguir conseguir ser mais expectante, vá, digamos assim um pouco. É uma atividade ainda como voluntário, equaciona ou pensa ser bombeiro profissional? Por enquanto ainda não, porque é uma profissão que exige muito. Sendo profissional, retira-nos muito tempo, tanto de família e financeiramente, acho que não compensa muito. E é uma coisa que havia de ser lutada a nível nacional, é ver mais bombeiros profissionais sim, mas não conseguimos isso porque o Estado não apoia nesse sentido. E acho que era uma importância do Estado apoiar. E com um estatuto mais solidificado a nível financeiro. Sim. Já há sempre experiências, falámos um pouco em experiências negativas e positivas, já alguma marcou em especial? Marcou. A primeira vez que saí como bombeiro mesmo formado foi para uma paragem em que nós sabíamos que ela aconteceu por uma queda e não conseguimos recuperar a Para ajeitar o vítima. respiratório? Sim. Após uma queda e nós não conseguimos recuperar, para mim foi um bocadinho um choque lá, porque ainda estava com aquela ideia que conseguiríamos reverter, mesmo com a Vemer lá, médico e enfermeiro, não conseguimos. Após uma hora e meia, tivemos que parar tudo e foi o primeiro aspecto que eu tirei negativo. Mas depois é sempre a pensar positivo, nas próximas irá sempre correr melhor e talvez um dia consigamos reverter mesmo as coisas. Assistir uma criança ou assistir um idoso é diferente? Há emoções diferentes? Há emoções diferentes, há. Tanto uma criança como um idoso exigem uma maneira de tratar diferente. Uma criança, por ser um jovem que mais tarde, digamos, uma pessoa que vai crescer e é frágil. Um idoso, porque para além de já ter uma bastante idade, é como uma criança, torna-se como uma criança autêntica porque começa a ficar frágil. Então a gente tem aquela tendência de ambas as crianças como idosos respeitar, tratar com carinho mesmo e tentamos sempre alegrar as pessoas, porque para além de ajudar, nós queremos a alegria também. Há bombeiros e bombeiras, como é que vê as mulheres no feminino, as mulheres entrarem também nesta atividade? Eu acho que as mulheres, como sou o contrário de muitos apologistas que são contra as mulheres serem bombeiras, eu acho que têm todo o direito, porque tanto elas como nós somos todos seres humanos, uns com mais aspectos positivos e outros com negativos, mas isso diferencia de pessoa para pessoa. E acho que as mulheres também, por uma parte, chegam a ajudar-me bastante, porque são mais sentimentalistas do que os homens. E nós homens, tendo mais força do que algumas mulheres, conseguimos equalizar as coisas e dividir os trabalhos. E acho que assim é um trabalho de equipa que é mais necessário. É, para esta atividade é necessária formação? Acho que está bem formado? Sim, acho que a formação que tive foi boa, foi um ano de formação, em que tive um curso de AT e de AE, técnico de ambulância de transporte e desfibrilhador automático externo, tive TSD, técnico de salvamento e castramento, e tive a formação de incêndios iniciais, de urbanos, florestais e industriais. São tantas, qualquer ocorrência, há ocorrências de caráteres diferentes, e todas essas envolvências diferentes e técnicas diferentes para atuar, isto também acaba por ser muito estimulante. Sim, acaba por ser muito exausto também, mas a gente tem que saber todas as áreas, tem que saber no mínimo 70% delas, porque as áreas nunca sabemos ao todo. Nós temos esta formação, mas já há várias formações especializadas, como para incêndios há de formador, há de incêndio urbano mais aprofundado, nós sabemos o mínimo para ir para um ataque de incêndio, por exemplo, um incêndio urbano ou industrial, nós sabemos o mínimo. Agora, quem quiser ir mais ao longe consegue tirar formações mais aprofundadas.